toma conta do meu coração. Eu quero acreditar, mas quando olho para o vento fico a duvidar. Será que eu vou chegar? Será que eu vou chegar? E por isso estou aqui e vim para te pedir. Eu não quero duvidar, então me ajuda a confiar. Então ouço a tua voz me dizer: segura na minha mão, diz o Senhor, confia só em mim. O vento eu faço acalmar, sou dono desse mar. E por isso estou aqui e vim para te pedir. Eu não quero duvidar, então me ajuda a confiar. Então ouço a tua voz me dizer: segura na minha mão, diz o Senhor, confia. Do Espírito Santo veio e disse: confia em mim, eu vou fazer você chegar do outro lado. Somente me dê a sua mão e diga: eu confio, porque eu estou cuidando de você. Aleluia, oh glória. Me dê sua mão, confia em mim, não vai naufragar. Estou aqui, se eu te chamei.